Thank you. todos os canais estão terminados, sob controle e delta, pessoal com dois jatos com um. McDonald's. Thank you. Сможет смотреть на стойку, держать свои лет, как соблюдать. Azul 4062, boa noite, tráfego já ajustado, autorizado o pouso, pistão no zero, tempo 1.0 graus, 099. Autorizado o pouso, pistão no zero, azul 4062. Passarito 2222, decolado 3, no controle 120, decima 8, tem um combo. Decima 4808, passarito 2222, tem lugar, vai trabalhar. Controle, passarinho do 2228, decolando 6%. Passarinho 2228, está cancelando a colagem, bom dia 310, e o saudar do ano está excelente. Água, fundo alerta, bateu 3.2223. 28, desculpa. Corona 019, 205, 20 milhas, suporte até no final do dia. Oxelene 074, autorizado ponto, Cristão 0, mesmo 100 graus, 099. Oeste, 472, mantendo 3 milhas. 2228, sabe, traço 12 horas, 19 milhas, 19 10, com S190, passando de voo de 070, e fica para o voo de 070. Azul 9260, deixa para 4070. Eu vou te levar para a minha casa. Eu vou te levar para a minha casa. Boa noite, espero ter gostado. Boa noite, espero ter gostado. pouso, o ajuste chegou 0 Claro que tinha 0,5, aqui na frente mais alto. Para 2202, vou direto para o espaço de satélite com a velocidade esperada a mão. 1,0 graus, 0 meia dúzia de baixo. Por pouso na 1,0, são 2 meia dúzia. Para 2309, número 2 na mesma casa.

240, arco, fundo, transição, eleva, azul, 9038. 4, contact Zulu City Center, 156, decimal 85. Estão no 736. Romeu Charlie X-Ray, da 3 autoridade, sinal 235, motor 23, estamos com a Lena 219. Olá, 72, você tem que passar do seu dia? Escuta, vou mais que você está virando mais de um, você está vindo do dia 700. Sala 0, vento 1, 0 grau, 08. que a gente tem que evitar que são seis sucessos e a gente ainda não tem. Jack, descendo em 2, voo 0, 2, 0.